safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. E elas me querem assim, Henrique safadinho, Diego safadinho. Vem! Fama de ser mulherengo, chavequeiro e de Don Juan. Aonde eu chego tem sempre uma namorada me esperando, eu sou o pam pam pam. Marquei com uma, já tem outra me ligando. Uma me xinga, outra me deixa implorando. Uma promete que vai tentar me esquecer, a outra diz que está me amando. Ah, mas eu... Mas eu tô nem aí, podem me censurar. Caiu na rede, é peixe, eu quero é namorar. Mas eu tô nem aí, quero me divertir, aproveitar a minha vida e ser feliz. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, Henrique safadinho, Diego safadinho. Chega é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Eu sou, elas me querem assim, Henrique safadinho e o Diego safadinho. Mas eu tô nem aí, podem me censurar. Caiu na rede, é peixe, eu quero é namorar. Mas eu tô nem... Aproveitar a minha vida e ser feliz. Sai do chão! Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho. Elas me querem assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Subiu! Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Diego safadinho, safadinho.